Te peço agora me deixa aqui. Sua vida pra mim agora tanto faz. Só quero as mina do lado, me dá meu copo. Um pouco de foco, bom de formado é o que me satisfaz. Palavras suas pra mim aqui jaz. Nesse momento eu só quero paz. A liberdade que tinha agora já era. Que eu tô com pressa, chega de regras pra me comportar. Me deixa aqui, que eu tô muito mais que bem. A minha vida tá muito mais além. A liberdade que tinha agora já era. Que eu tô com pressa, chega de regras pra me comportar. Onde os sons virão hino, gelo no copo, atenção no caminho. Para de blá blá blá, que hoje eu não tô pra conversa, nego. Criado nas ruas do Rio, não aguenta, se liga, não compra o caô. Contando lá plato, som pesado que estoura na caixa. Então vem que hoje é dia de brindar. Relaxa, Léo Beats põe as minas pra dançar. Se envolve no corre do jogo. Quem não persiste no sonho, não encontra o tesouro. E a cada meta atingida nós vibra, porque o bonde não se contenta com pouco. Jogo maldito, mal pago e mal visto. Se bater de frente, tu fica fudido. Quadrilha pesada, no comando da área. Contando de 100, só jogar que elas vêm. Rap, party, money, tudo que consome, claro que consome, né? Alcoholic, drugs e belos copos de várias mulheres. Quem não quer, me diga quem não quer. Uma vida de ouro visando o futuro, chegando pesado, buscando limite sem pisar nos outros. Exemplo de pessoas que deixaram o que queria. Culpa de vadia que cospe, te pisa, te deixa de pista. Tô fora, malandro, essa vida que nunca foi minha. Nunca foi minha e nunca será. Me encontro do lado dos meus aliados, com a dose no copo, por isso te digo, me deixa. Te peço agora, me deixa aqui. Sua vida pra mim agora tanto faz. Só quero as minas do lado, me dá meu copo. Um pouco de foco, bom de formado é o que me satisfaz. Palavras suas pra mim aqui jaz. Nesse momento eu só quero paz. A liberdade que tinha agora já era. Que eu tô com pressa, chega de regras pra me comportar. Me deixa aqui, que eu tô muito mais que bem. A minha vida tá muito mais além. A liberdade que tinha agora já era. Que eu tô com pressa, chega de regras pra me comportar.